Fala, traças! Começa agora mais um Gavi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Fábio. Opa! E aí, traças? E com o Aiken Frost. E aí, galera? Vivi ainda não se recuperou, não pôde estar aqui presente. Se recuperou. Eu tô lembrando daquele filme que o Fábio comentou uma vez, do top 5 de vilões, né? Daquele que a mulher amarra o autor na cama, continua quebrando o joelho dos caras, o cara não ir embora. Ah, né? Do Stephen King. Do livro do Stephen King. É, nego vai achar que a gente tá fazendo isso com a Viviane, né? Eu lembrei disso, não falei nada, mas eu lembrei disso quando você falou no Gavi Estática passado, no bloco de notas. Né? Pois é, eu lembrei também. E hoje vamos aqui dar indicações de coisas, as nerdices que a gente aprecia, né, cara? A gente já tinha feito um Gavi Estática de indicações de filmes, acho que foi o 41, e vamos dar continuidade, mas de uma forma mais abrangente, né? Vamos falar de todo tipo de coisa. Essa é a prova definitiva que a gente não tem pauta nenhuma, né, cara? Toda vez que sair um Gavi Estática desse... Gavi Estática de emergência. Das duas, uma. Hoje a gente tá sem pauta, ou está atrasado. Hoje as duas coisas estão acontecendo. É, malandro. Então, começando. Primeiro você tem que falar o que é que você vai indicar, né? Beleza, eu vou indicar o empadão da minha mãe, que tá uma delícia. Não, mas é, falando sério, minha primeira indicação foi até uma parada que eu falei no último bloco de notas, né? Falei rapidinho, assim. Nem sei se saiu no final, mas é um seriado chamado Castle. E do que se trata esse seriado? Então, Castle é um seriado policial, sacou? Tipo CSI, Bones e outros do tipo. Só que ele tem um diferencial, que ele é um seriado policial mais puxado pra comédia, sacou? Pra mim, a parada mais épica dele, que me fez procurar e baixar esse seriado. Opa, não pode falar que tô baixando. Ih, rapaz. Ele passa na TV brasileira? Passa. Ô? Qual canal, pô? Canal Demonoide. Hã? É piada isso? Que eu não entendi isso. Também não. É, porra, Demonoid é um buscador de torrent. Ah. As pessoas que cumprem a lei não entendem as piadas dos fora da lei. Nós somos muito ingênuos, Diego. Porra. Bom, falando na moral, o diferencial desse seriado é que um dos protagonistas da série é o Nathan Fillion. Não sei se vocês conhecem. Nunca ouvi falar. Provavelmente devem conhecer, não lembrar de nome, mas ele é o cara que fez o seriado Firefly, o filme Serenity. Com o personagem principal, o Capitão Malcolm Reynolds. Não conheço nenhum dos dois. Fale mais filmes. Porra, vocês não são nerds, cacete. Vocês não conhecem Firefly. Porra, vocês não... Firefly é um negócio meio gay esse nome, né? Seu cu tá piscando, cara. Cara, vocês não conhecem Firefly, vocês não têm honra pra usar o título de nerd. É, velho, eu acho que agora eu tenho vida, assim. Não, mas não tem mais filme que ele fez, não, pô. Não, essa é a questão, ele fez muito pouca coisa. O lance é que esse Nathan Fillion, se vocês procurarem vídeos do cara, assistirem o Firefly mesmo, vocês vão ver que o cara é genial, cara, quando se trata de comédia. Ele parado no canto, assim, da sala, ele te faz rir, sacou? O cara é muito engraçado. E a história do seriado Castle é que o Nathan Fillion é um escritor de romances policiais, sacou? Chamado Richard Castle. Logo no primeiro episódio, alguns assassinatos começam a acontecer, inspirados nos assassinatos que acontecem em alguns dos romances que ele escreveu, sacou? Ah, o plot é maneiro. É. E assim, e ele tava com bloqueio pra escrever foda, assim, já não tava conseguindo criar mais livros e tal. Ele começa a trabalhar junto com a polícia, na verdade, começando como suspeito, né? Junto com a polícia de Nova York, a divisão de homicídios, pra poder achar o assassino. E quando ele começa a acompanhar a policial Kate Beckett, que é a outra personagem principal, porra, ele fica maluco, sacou? Ele começa a se inspirar, a ver como é que os caras trabalham e tal. Começa a escrever um outro livro inspirado na policial Beckett. E ele mexe os pauzinhos dele lá com o prefeito de Nova York e começa a trabalhar como consultor na polícia de Nova York, sacou? Aí o plot é basicamente isso, ele acompanhando o dia a dia da polícia de Nova York e utilizando a lógica bizarra de escritor de livros de suspense policial pra ajudar a resolver os casos, sacou? Ligado. Mas não tem nenhuma ligação, assim, mística, né? Apenas, realmente, coincidência, né? As paradas já de... Do quê? Você falou que tinha começando a acontecer crime que era igual às coisas que ele escrevia. Não. Na verdade, esse plot dos crimes parecidos com o dos livros dele se resolve logo no primeiro episódio mesmo. Sim. É só pra dar o start. Exatamente, né? É só pra dar um motivo dele se introduzir. É. E assim, a graça da série é justamente o Castle, que é um maluco foda, sacou? Trabalhando junto com a Kate Beckett, que é uma policial toda fanática, assim, pelo trabalho certinho e tal. E a relação dos dois, sacou? A relação com os crimes, resolvendo os crimes e tal. Essa parada de você juntar, assim, geralmente um personagem mais certinho com outro maluco, geralmente dá certo, né? É. Dá o contraponto. É uma coisa que eu vi, assim, eu não assisti ainda esse novo Piratas do Caribe, mas eu lembro que uma coisa que eu odiava nos outros era justamente o personagem do Orlando Bloom, né? Pode crer. Porra, eu acho tão desnecessário aquele personagem, né? Mas eu vi no RapaduraCast eles comentando uma coisa que eu achei interessante. Eles dizendo que agora, sem o Orlando Bloom, parece que faz falta, né? Pra dar o contraponto, né? Pode crer. O cara certinho pra ter o maluco do lado. É. Que faz sentido. Tem vários filmes, se você for ver por aí, sério, eu acredito também, né? Isso, né? Eu vou falar de um filme recente, assim como todas as indicações que eu tenho pra falar hoje são mais recentes, que concorreu a Oscar e tudo, vários Oscars, apesar que eu tinha certeza que não ia ganhar porra nenhuma, que foi o 127 Horas. Né? Ah, sim. Pra quem não sabe do que se trata, é baseado numa história bem famosa, né? E real, né? Cara? História real, de um cara, o Aaron Heston, né? Que é como eu posso falar? Ele é aqueles caras aventureiros, né, cara? Eu até lembro muito do meu pai é meio assim também, que sai assim de casa, vai caminhar, pega bicicleta. No caso do Aaron, ele é já aquela coisa mais radical, né? Ele vai escalar montanhas, faz esse tipo de coisa. E o que é que acontece na história desse cara? Existe até, eu acho que, vários documentários. Tive até um sobrevivido, aquele lá da Discovery, né? Falando a história sobre desse ele? Cara. É, falando a história desse cara. Eu nunca assisti, mas já ouvi falar que teve um episódio falando dele. Que em uma dessas, ele no deserto lá, explorando lá, todo serelepe, pulando de um lado pro outro, até que ele cai numa fenda, que cai junto a uma pedra e esmaga o braço dele, né? Tipo, a pedra rola por cima do braço dele, né, sacou? E prende contra a parede da caverna. O cara não tinha falado pra ninguém pra onde ele tava indo. É, não levou celular, porra Eu nenhuma, acho que nem né? tinha sinal ali naquele meio do deserto lá. É, talvez, mesmo se tivesse no meio do deserto, acho que dentro de uma fenda, as chances são piores ainda, né, cara? E ele acaba ficando lá preso por 127 horas, até conseguir se libertar, né? Talvez assim o cara pode até pensar, pô, boa parte do filme se passa ali naquela fenda, ali preso, né? Será que vai ficar chato o filme, né? Uma coisa até que eu tinha comentado em algum Gavestática sobre o Mar Aberto, não sei se vocês lembram, que é um filme mais paradão, né, porque o filme todo lá no Mar Aberto, aquela história dos caras que foram mergulhar e esqueceram eles, né, e o filme todo se passa ali os mergulhadores conversando, né, e é um pouco monótono. Eu não vi 127 horas ainda, tenho que ver, mas o diretor, que é o Danny Boyle, né, ele é um cara que ele sempre fez coisa boa, assim, né? Pelo que eu me lembro, né. Eu não conheço muita coisa dele, eu sei que ele fez o Quem Quer Ser um Milionário, que é um filme que eu gostei muito. Até indiquei no outro Gavestar. É um filme legal, não é um filme ruim. Apesar, como a gente já falou, não achar essas coisas todas. Mas, pô, ele fez um sci-fi muito bom, Sunshine. É, Sunshine eu não assisti. O Sunshine é do caralho, porra. É um sci-fi de primeira, assim. Porra, com certeza, cara. Inclusive, é o filme de ficção científica que eu recomendo também pra todo mundo assistir. É, tenso, pô, pra caralho. Muito maneiro, assim. Ele usa umas metalinguagens, né, no filme que é muito doido. Ah, isso é recorrente, né, dele. Né? É. Sim. E o 127 Horas, ele, o James Franco, ele tem uma atuação muito boa. Eu me lembro quando, na época do Oscar, gente, que quando eu vi lá nas indicações de melhor ator pro Oscar, eu vi James Franco, eu disse, puta merda, que esse cara, de onde foi que surgiu, né, velho? Mas ele faz uma atuação que faz, assim, você começar a respeitar o cara. Né? É igual o maluco do Coringa, né, do Dark Knight, né? Cara? É, pronto. Um bom exemplo. Agora o James Franco vai se suicidar. Eu não sei se ele tá bem atuando também, porque eu acho que ele faz umas caras que eu disse, porra, é a cara que ele tá fazendo no Oscar. Eu acho que era o cara mesmo, tá ligado? É. Mas você vê que o cara se esforçou pra fazer aquele papel também. Não, só um lance que eu queria comentar sobre esse filme, que eu acho que o esquema dele é mais ou menos o mesmo daquele... Como é que é o nome daquele filme, cara? Que tem o Kiefer Sutherland, que ele é um assassino, um sniper, assim, e fica falando com o cara. Ah, da cabine. Isso. Eu não lembro em português, mas em inglês é Phone Booth. Ah, é o Por um Fio, do Joe Schumacher? É, isso. Ah, sim, é. Isso. É meio parecido mesmo. É o mesmo estilo de filme, né? Que o importante não é o fim da história, coisa assim, é a tensão que você passa durante ele, né? Sim, sim. Eu acho interessante, eu acho maneiro, sim, esse estilo de filme. Então, a minha indicação também é um filme, essa nossa primeira rodada, né? E é um filme bem recente, que muita gente não gostou, mas eu achei bem maneiro, que aqui foi o Pânico 4, velho. Pode crer. Nenhum de vocês assistiu, né? Não, não assisti, não. Eu não assisti, eu tô afim de ver, velho. Mesmo o pessoal, eu vi muita gente escrachando. Então, o que que acontece, cara? Essas pessoas que não gostaram... São uns babacas, né? Essa é a minha defesa, né? Sacanagem. Não necessariamente. Mas eu vou usar uma justificativa aqui que muita gente condena, mas eu acho que as pessoas não entenderam a proposta, cara, tá ligado? Uhum. Porque eu acho que as pessoas queriam terror e Pânico 4 não é um terror, cara. É um filme que não se leva a sério, é quase é uma comédia, tem umas sacadas muito boas, sabe? É, eu acho que quem queria terror realmente não entendia mesmo, cara. Pânico nunca foi um filme de terror. A série, nenhum filme da nunca série. Nunca foi, cara. Porra, é a mesma coisa que você dizer, porra, Machete é ruim, é muito tosco, porra. É a mesma coisa, sabe? É. E é um filme muito maneiro, Machete, por Machete exemplo. É épico. Agora, pelo cara. Que eu ouvi falar, é que o esse Pânico 4, ele assumiu de vez que é uma comédia, né? Também, né? É, o cara, o Wes Craven, né, dizem que é um mestre do terror e tal. Pô, ele bateu no peito e disse, Pânico é uma galhofa, cara. Pânico é uma galhofada. E foi isso que ele fez, cara. E assim, eu me diverti muito no cinema, pô. Ri bastante, né? Cara, eu não sei quem foi o maluco que falou que o Wes Craven é mestre do terror, cara. Porra, nos trailers aparece essa porra. Porra, velho. Olha os filmes que o cara fez. Um Drácula no Brooklyn, cara. Você não precisa ver nem o pôster, né, velho? Vampiro negão, né? Cara. O Freddy Krueger. Krueger. Desde quando isso é terror, cara? Freddy Krueger eu considerava comédia quando eu tinha 6 anos de idade, cara. É, aí que eu com 6 anos eu não considerava comédia, não, cara. Ah, fala sério. Não, é porque o espírito do Ike, você sabe que hoje ele... Você tem quantos anos, Ike? 20? Eu fiz 22 domingo agora. 22, né, velho? Você sabe que com 22 o espírito do Ike tem 80, né? Então com 6 na proporção ele já não era tão novo assim. Né? Uns 30 mais ou menos. É, é. Aí, pô, achei bem maneiro o filme, né? Gostei, por exemplo, da personagem da Neve Campbell, que é a Sydney, né? Que nesse filme ela assume o seu papel de perseguida e não é uma, digamos, uma Scream Queen, né? A mocinha... perdida e indefesa. Torce o tornozelo quando tá fugindo do assassino. Isso aí. Só falta ela fazer no filme quando o Ghostface aparece, que nem o Obi-Wan faz quando quer chamar ela pra porrada também. Aí isso eu achei maneiro. Além das sacadas, assim, e pseudo-comédia. Ele ainda tem aquela... Um negócio que eu gostava muito. Eu acho que não vi o terceiro, acho que só vi o primeiro e o segundo. É, mas tinha uma parada que eu gostava muito dele fazer sátira direto de filme de terror mesmo, né? Aquele negócio lá de, ah, volto já, não fale volto já. É. Quem faz sexo morre no filme, né? Esse tipo de coisa. É, como tem, é que é? Tem essas regras. Eles usam as mesmas, dão as novas, como é que eles é? Eles dão as novas lá, que assim, pra mim não colou muito, mas são válidas, né? É, tipo, né? Novo século, novas regras, então... Quem é que pode morrer agora? Quem é que não pode? Pode crer. Cara, eu vou aproveitar que vocês dois aí falaram de um filme. E eu vou puxar aqui também, não um filme ou dois filmes, mas um diretor e os filmes que ele dirigiu, que é o Kurosawa. Akira Kurosawa. Provavelmente todo mundo já ouviu falar, né, cara? De Akira Kurosawa, que é o mestre dos filmes de samurai em preto e branco, cara. Quem procurar filme desse cara, pode ter certeza, vocês vão ter a experiência mais maneira com relação a filme de samurai. É tipo, o cara consegue fazer um filme de samurai com o feeling de um filme de faroeste. Sacou? Assim, não conheço muito de Kurosawa, mas sei que os filmes dele tinham uns efeitos especiais muito bons também. Cenas de guerra e tal. É, exatamente, dentro cara. Dentro das possibilidades da época. Né? Não, e na época que ele fez os filmes, porra, ele faz lutas muito boas, cara. Muito realistas, sacou? Acabou marcando, assim, com os filmes dele, vários clichês do gênero, sacou? Sabe aquele lance do Tarantino, que ele faz muito no Kill Bill, de nego tomar uma espadada e espirrar sangue tudo que é lado, como se o cara tivesse um motor de caminhão no lugar do coração. Então, aquilo, cara, surgiu no filme Sanjuro... Não, foi no Yojimbo. Foi a primeira vez que apareceu isso? Foi a primeira vez, cara, que tem um duelo, assim, no final do filme, sacou? O personagem que é derrotado no duelo toma uma espadada no meio do peito, sacou? Do outro personagem. E, cara, é assim, é um esguicho inacreditável, sacou? E eu li sobre a parada que isso foi uma falha no equipamento que eles colocaram, que o esguicho foi tão forte que o ator, ele teve que se segurar pra não ser jogado no chão, caralho, cara. Véio. E que, porra, eles acharam que ficou maneiríssimo na hora que aconteceu, sacou? E ficou. E quais são os melhores filmes dele, na sua opinião? Antes de você falar isso, só pra me situar aqui que eu tô meio perdido, é de que década, hein, velho, os filmes dele, hein? Velho, eu acho que os primeiros filmes dele começaram a sair na década de 50. Ah, eu pensei que era mais velho. Não, mais velho, o Japão tava sendo bombardeado, né, cara? É mesmo, né, velho? Mas, velho, do que isso, eles não estariam preocupados em fazer filme, eles estariam preocupados em fazer munição. Então, na minha opinião, os melhores filmes dele são aqueles em que o ator que protagoniza o filme é o Toshiro Mifune. Pra mim, eles são os filmes mais representativos da filmografia dele. É, por exemplo, alguns dos que eu mais gosto. É o Yojimbo e o Sanjuro, que é a continuação dele, que é com o mesmo personagem. Os Sete Samurais, que é, porra, um dos filmes de samurai mais clássicos. É conhecido esse daí. É, acho que é o mais famoso, né? Com certeza. Já ouvi falar várias vezes. E, porra, são filmes extremamente clássicos, que mostram, assim, a essência do samurai, sacou? Pro pessoal que gosta de histórias de samurai, que gosta de cultura japonesa. É essencial, né? Porra, com certeza. É obrigatório assistir esses filmes. In your mind's eye lives a memory hard to find, blinded by sorrow, and her cold voice sings a melody here I sing. Hell frozen. Dando uma variada agora, eu vou fazer indicação de um jogo, é o Silent Hill Shattered Memories, que saiu para o Nintendo Wii, acho que para o PlayStation 2 também e PSP. Uhum. Uai, Ken, tu jogou algum Silent Hill? Joguei um, cara, para PlayStation 1. É. Então tá igual a mim, eu só tinha jogado o primeiro. Eu sei, o que eu conheço desses jogos é que todo mundo que diz que jogou, diz que nunca joga sozinho à noite, assim. São jogos sinistros. É, eu acho que na época que surgiu era mais, né, velho? Porque na época que era novidade, acho que dava mais medo. Depois o cara vai meio que se acostumando, né, com as paradas. É aquele negócio, é que nem um pessoal que na época assistiu Exorcista ficava maluco, você vai assistir hoje e você não... Acha que o pessoal tava exagerando, mas acho que é por causa da época. Porra, velho, Silent Hill 1 me deu pesadelo por anos. Esse Silent Hill que eu tô falando aqui, o Shattered Memories, ele é um reboot do primeiro jogo. É aquela história lá do Harry, que ele sofre um acidente de carro, aí a menina some, ele vai atrás da menina pela cidade toda. Até falavam que era um remake, mas não é um remake, é um reboot mesmo. Muita coisa se muda. Ah, isso que eu ia perguntar, se não era realmente um reboot da franquia. Como se estivesse reimaginando o jogo, tá ligado? Pode crer. Como seria se fosse dessa forma? Se você jogou o primeiro jogo e tudo, você ainda vai se surpreender muito. Agora, uma coisa que eu achei bem interessante é que você pega, assim, por exemplo, o Resident Evil. Vamos pegar aqui o Resident Evil mais conhecido, que eu acho que é o 4, né? Eu acho que é o que mais gente jogou. O cara lá, o personagem principal, ele é um policial altamente treinado e tudo, né? E já na série do Silent Hill, o cara era um pai de família, né? E o cara pegava o quê? Motosserra, né? Pegava revólver. Marreta, né, cara? Marreta e tudo. E saía matando os bichos doidado, né, cara? Eu sempre me incomodei um pouco com isso. Eu já não, cara. Até porque a proposta Eu já imaginava mais ele como... O cara que tá lutando desesperadamente. Por isso até que ele pegava umas armas meio ridículas, né, cara? Cano, uma faca de cozinha, as paradas assim. Não, até as escolhas de arma, beleza. Mas eu sempre achei estranho, cara, que um pai de família, uma pessoa normal, sair na rua, ver um monte de monstro e matar tudo. É meio esquisito, né? Pra o contexto do jogo. Pode crer. E nesse Shattered Memories, eles fizeram o Harry de uma forma bem humana, sabe? Um cara, assim, com as fraquezas e tal. E eu tenho certeza que isso, pra muita gente, pode ser um ponto negativo, né? Mas esse diferencial foi uma das coisas que mais me atraiu no jogo. Por exemplo, você em nenhum momento vai matar nenhum bicho, que você não pega a arma durante o jogo. Porra! Quando aparece um monstro, você só pode correr, você só pode fugir dele. Caralho. E outra coisa, os bichos do jogo, todos eles são mais rápidos que você, mais fortes que você. Se tiver uma reta e você estiver correndo do bicho, o bicho vai te alcançar, não tem como, tá ligado? Puta que pariu. Ah, então é um jogo pra te frustrar, né, cara? Não, nem tanto, né? Ele já é assim, mais focado no desespero da situação, como se fosse um pesadelo mesmo, sabe? Não tem aquilo, né? Aqueles pesadelos assim que... Não sei se vocês já tiveram, tipo, pesadelo de alguma coisa te perseguindo. Uhum. Que dá a impressão que o monstro sempre vai te pegar, né? É essa sensação que o jogo traz. Uhum. Basicamente, o jogo ele se divide em dois momentos, né? Tem esses pesadelos, que tem esses bichos e tal. E tem os momentos que você tá na cidade, né? Quando você tá na cidade, não tem monstro. No máximo tem um vulto, assim, mas você não vai encontrar monstro mesmo. O que até faz você se perguntar se esses bichos existem mesmo ou é fruto da imaginação dele, né? Uhum. É diferente do jogo original que todo mundo via os monstros. Nesse reboot, só o Harry vê esses monstros. Sei qual é. Agora, uma coisa que talvez nem todo mundo goste também é que a... Não dá pra você explorar a cidade toda, né? Assim, ou boa parte da cidade. Como, se eu não me engano, o primeiro dava, né? Nesse, sempre tem aqueles cantos bloqueados, né? Não dá pra você ver muita coisa. Cara, na verdade, comentando sobre isso, sobre esse lance de linearidade, sinceramente, prefiro que um jogo seja linear, cara. Uhum. Porque eu não suporto jogar jogo estilo GTA. Mundo aberto, estilo sandbox, igual GTA, sacou? Caralho, pra mim, passa 5 minutos e eu fico entediado. Sei. Não, eu gosto de jogo sandbox, assim, mundo aberto e tudo, mas quando eu tô falando aqui do Silent Hill, dele ser mais linear, não é necessariamente de uma forma tão negativa assim, porque o jogo, ele quer contar uma história. É um jogo que é meio quase cinematográfico, né? Uhum. É, então talvez nem fizesse tanto sentido ele querer dar tantas opções pra você, quando ele, na verdade, quer falar, quer mostrar aquela história. Mas então, mesmo ele sendo linear, uma coisa interessante é que ele permite você explorar bem aqueles lugares. Se você entra numa sala, você pode explorar bem aquela sala. Por exemplo, o Ike, não sei se você lembra, o Resident Evil, pelo menos aqueles primeiros lá e tudo, às vezes você via um quadro na sala, aí você queria examinar aquele quadro, pela câmera não dava pra você ver direito o que tinha nele. Lembra. O que acontecia, você apertava o botão de ação lá, aí ela dizia, por exemplo, nesse quadro tem uma casa tal, desse jeito. Pode crer. Você acreditava na mulher, né? Ela tava dizendo aquilo. Mas você mesmo, olhando pra televisão, você não conseguia enxergar o que tinha ali, né? Uhum. Mas aqui você, pra você examinar uma coisa, você não precisa, o Harry não precisa dizer o que, é que tem ali naquela coisa. Se tem um aviso na parede, é só você olhar pra ele que dá pra você ler direitinho o que tem naquele aviso, né? Você não precisa o cara dizer pra você o que tem escrito, né? Isso eu achei muito maneiro. Sei qual é. Maneiro. Sem contar que boa parte dessas coisas que você examina pode influenciar pra várias coisas durante o jogo, né? Até o final. Se você examina uma foto de família, pode refletir assim que você tenha uma tendência a ligar muito, né? Pra os laços familiares, esse tipo de coisa toda. Ver uma foto de casamento, por exemplo, né? Da mesma forma, se você olha um cartaz assim de uma mulher de lingerie, um calendário, pode mostrar que você tem esse traço meio tarado, né, cara? Esse negócio assim de você ligar pra sensualidade. Todas essas coisinhas vai influenciando. Pode crer. No jogo, né? E se você olhar tudo que aparece no jogo, você fica com múltiplas personalidades. Não, mas deixa eu falar um negócio interessante, porque uma coisa que eu não falei é que o jogo começa dentro de um consultório, tipo você fazendo terapia com um psicólogo, alguma coisa assim. E o jogo mesmo, ele é contado como se fossem uns flashbacks, né? Você vai falando com esse psicólogo e logo depois vai mostrando como se fossem esses flashbacks na sua história, né? Uhum. Na cidade e tal. O psicólogo também vai fazendo várias perguntas que vai mostrando, vai moldando sua personalidade, e tanto as respostas que você dá pra essas perguntas, como as coisas que você vai fazendo durante o jogo, vai moldando a sua personalidade. E o que acontece? Eu não cheguei a fazer isso, mas o que eu li é que se você começa a responder coisas contraditórias no jogo, né? Ou se vai fazendo coisas contraditórias, né? Como isso que você falou, de olhar tudo assim. O psicólogo pode começar a achar que você tá de zoação, você não tá interessado em saber a opinião dele. Pode crer. Ele pode achar que você tá inventando tudo. Agora, né? essas linhas que o jogo pode seguir, você consegue prevê-las? Ou é algo mais, tipo, inteligência artificial mais elaborada mesmo? Como você fala o quê, assim, de... Não, tipo, você... Me corrija se eu estiver errado. Percorreu o jogo todo, certo? Ah. E você olhou pra determinadas coisas que deram tal resultado. Certo. Mas se você fizer tudo isso de novo, vai dar a mesma coisa? Sim, vai. Você consegue prever isso? Se você conseguir fazer tudo a mesma coisa, vai dar... Não é aleatório. Final é baseado nas opções, certo, que você fez. É um conjunto pequeno ou é muito grande de finais? Dependendo do que você fizer durante o jogo. Não são muitos finais não, sabe? São uns 4, 5 finais. Não é muita coisa. Mas... Não é apenas o final que muda, entende? Uhum. Várias coisas durante o jogo também vão mudando de acordo com as suas opções. Por exemplo, se você mostrar que é uma pessoa não muito amigável, uma pessoa mais retraída, pode ser que os outros personagens também não consigam lidar tão bem com você, entende? Eles podem não ser tão amigáveis com você também. E varia desde esse tipo de coisa até mesmo a aparência de alguns personagens. É claro que se você for... Eu acredito, só zerei uma vez até agora o jogo. Eu acredito que se eu for zerar umas 3, até umas 4 vezes... Você vai matar a jogada. Eu vou matar a jogada do negócio, mas é aquilo. É como um efeito especial de um filme. Se você parar pra pensar, você começa a ver, pô, aquilo dali é feito daquela forma, você vai perdendo a magia, né? Uhum. Mas se você entrar na onda do jogo, eu até comentei com o Caio Braga, nosso ouvinte, né, que ele também jogou, e eu tava falando com ele que se você não tiver no clima de, eu não tô afim de ver agora um suspense, eu não quero entrar nesse mundo de suspense, suspense, né? Aí então é melhor você deixar pra jogar um outro dia, né? Pra você tá, entrar no jogo, você nem vai reparar, vai começar a fazer essas matemáticas, como você falou, sabe, Fábio? De ficar assim, o jogo tá me reservando isso porque eu fiz isso, sabe? Esse tipo de coisa. O que eu acho maneiro vocês falando aí, porque na época que eu jogava quando era criança, videogame era uma coisa bem mais simples, assim. Diversão pela diversão. Vocês falando aí, parece que vocês estão falando de um filme ou de um livro, parada bem mais complexa, assim. Vocês não falam em nenhum momento de apertei A, meia lua e dei um soco. Comenta só da história. Pode crer. A minha próxima indicação, assim como o Ike na primeira rodada, é de um seriado. Acho que já devo ter citado em algum outro Gava Estática. Que é um seriado antigo chamado Além da Imaginação. Ah, pode crer. Que eu tô revendo nos últimos dias, né? Que pra quem gosta de sci-fi, de fantasia, é essencial, né? Um programa seminal, assim. Eu sei, eu sou um leitor de contos, né? Gosto muito de ler contos do Stephen King, do Asimov, e o estilo dos episódios do Além da Imaginação, o Twilight Zone em inglês, né? Eles são como contos mesmo, né? Mas são personagens diferentes, assim, sempre? Sim, cada episódio cada é uma episódio história diferente. É uma história fechada, né? É, história atores, fechada. Atores, tudo diferente. Tudo diferente. E eu acho isso muito legal, porque é aquela história rapidinha, o cara manda o recado dele, o criador da série, que é o Rod Serling, até já falecido, ele, em muitos episódios, ele inseria uma temática que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, né? Alguma crítica social, por exemplo, sobre racismo. Isso misturado com as histórias de fantasia e sci-fi, que eu acho que ele era grande fã, né? A primeira temporada é de 1960 e... É preto e branco, não é? Tudo preto e branco. Pode crer. E anos antes, né? No começo do século XX, aí começaram a surgir aqueles fanáticos por ficção científica, né? E o Rod Serling era um cara meio assim, né? Por isso que ele criou o seriado. Esse daí que tem um episódio de um negócio de parar o tempo, assim? Cara, tem vários episódios com temáticas assim, né? Eu lembro de um que tem um cara que ele fica, tipo, preso no celeiro e ele vê o tempo passando bem rápido pelo lado de fora da janela, tem umas coisas bem assim. Cara, se você pensar em alguma coisa relacionada à ficção científica, então provavelmente já aconteceu nesse seriado. Já teve um episódio, né? Já aconteceu, já teve lá. Tem até um filme que eu já fiz uma crítica, né? Que é uma homenagem ao seriado... Pode, eu lembro. Além da Imaginação, o filme, que teve 4 contos. O último conto do filme, que é baseado num episódio do seriado, cara, eu achei muito foda. É um terror que é um... Eu não sei se vocês já viram, que é um cara que vai fazer uma viagem de avião. É até o John Lithgow, aquele ator. E ele vê um monstrinho na asa do avião. Já vi. Cara, esse episódio é muito bom. Pode crer. Muito bom. Mas ele dá aquele lance, assim, de terror também, é? Cara, é um terror, é um suspense, porque você não sabe se o cara tá maluco, né? Ele tem medo de andar de avião, né? Imagina você na situação dele, você lá tenso porque você tava andando de avião. À noite, né? E você vê um monstro, sei lá, destruindo a asa do avião que você tá. Um gremlin, assim, comendo a asa. Aí, no caso, só ele parecia notar isso. Só ele que via. Mas também quando outras pessoas chegavam lá, o bicho meio que se escondia, sabe? O que era legal também é que não havia uma tentativa de explicar tudo, né? O cara simplesmente apresentava a história. É, isso era muito maneiro, ele, cara. Ele não tentava dar um final pra ela, né? Ele só queria passar aquela mensagem, mas não se preocupava em... Ah, vamos dar um grande final pra esse aqui, um grande fechamento. É, e o cara não tinha medo de... Como era um conto, assim, por vez, vamos dizer. Era bem esse lance de conto mesmo. Ele também não tinha medo de matar personagem, de fazer essas paradas, né, cara? Era muito maneiro. Eu acho que o cara fica bem mais livre, né? Sim, tinha umas reviravoltas assim que você, porra, um seriado hoje nunca faria uma coisa dessa assim, você pensa, né? Então, a gente falou de praticamente mídias visuais até agora, né? E eu vou puxar agora, acho que é mídias visuais também, eu tô falando merda. Eu vou puxar uma graphic novel agora. Não sei se pode ser classificado como graphic novel ou como HQ mesmo, mas é a Liga Extraordinária. O pessoal deve conhecer mais por causa dos filmes, né, cara? Coisa horrível, triste. A maneira melhor do Sean Connery ter acabado a carreira, né, cara? Eu odeio cinema, vou fazer este filme pra fazer a carreira. Então, cara, pra começar com o pé direito, esqueça o filme. A história, ela é basicamente aquilo mesmo, sacou? É um grupo de personagens da ficção inglesa, sacou? Que são reunidos pra proteger a coroa e executar missões especiais, sacou? Só que a história do quadrinho, que diga-se passagem, é escrito pelo Alan Moore. Quem é Alan Moore? Porra, quem é Alan Moore, cara? Foi uma pergunta retórica, pô, pra você explicar pra o Tim, que não sabe quem é, pô. Diz aí o, cara, alguma coisa eu que eu já fez. Falei sobre o Tim. O Tim, ele tem que tomar deixa no cu e virar eu homem. Eu quero que você diga os títulos. Não é pra você dar uma lição de moral, pô. Não, cara. Você invocar Tim comigo é você invocar o meu ódio. Pra as pessoas que não estão lembradas, Alan Moore é quem? É aquele carinha, daquele velhinho que fez o Homem-Aranha? Aquele velhinho de óculos simpático? Aquele é o Alan Moore, né, velho? Porra, cara. Alan Moore, cara, é um barburu maluco do caralho que escreveu, entre outras coisas, V de Vingança, Watchmen, do Inferno, que também inspirou um filme, né? E, porra, outras coisas fodas por aí. É. Monstro do Pântano, se eu não me engano. Aquele Cavaleiro das Trevas é ele ou é o Frank Miller? Cavaleiro das Trevas acho que é o Frank Miller, cara. Frank Miller. Então deleta. Não, você perguntou, você não afirmou. É, né? Tô tranquilo. É, entre outras coisas, sacou? O cara, assim, escreveu coisas épicas quando se trata de quadrinhos, cara. E ele é um barburu maluco. Procurem a imagem dele pra vocês verem. E tem músculos nos Simpsons, né? Tem um episódio que ele aparece lá, é musculosão, tá ligado? Ah, ele escreveu também a Piada Mortal do Batman. Ah, então foi isso, tá confundindo. A Piada Mortal que eu tinha e no centro foi parado. Te roubaram, cara. Esse é o destino dos quadrinhos que sonham. E, assim, a Liga Extraordinária, a diferença entre o filme e os quadrinhos, o quadrinho que tem mais de um, é que o papel da maioria dos personagens é totalmente diferente. Por exemplo, nos quadrinhos, quem é o líder da equipe é a Wilhelmina, não sei das quantas, aquela do Drácula, de Bram Stoker. Que no filme ela aparece como uma vampira, né? E nos quadrinhos, a Mina, na verdade, ela não é uma vampira, não tem nada a ver com aquele plot do filme. Ela é a líder do grupo. O Alan Quarterman, que no filme é o líder, fodão, né? O personagem do Sean Connery e tal. Provavelmente ele só ficou assim no filme por pressão do Sean Connery, cara. Porque nos quadrinhos ele é um velho caquético viciado em ópio. Sacou? E não é líder, né? É, não é o líder, ele só acompanha, assim, a Mina. Ele, assim, é um cara inteligente, é um cara experiente, sacou? Passou várias paradas ao longo da vida dele de explorador e tal. Mas, na realidade, ele tá ali mais por isso mesmo, sacou? Porque ele não é hábil, ele não atira bem, ele não faz porra nenhuma, sacou? Cara, e um dos personagens mais geniais dessa história é o Mr. Hyde. Porque, assim, o Dr. Jack, eu acho que ele aparece em duas vezes no quadrinho, sacou? O resto tudo é o Mr. Hyde que vai tomando cada vez mais o controle da personalidade dele. E ele é um personagem muito engraçado, cara, porque ele é aquele típico personagem filho da puta, sacou? Assim, é aquele monstro engraçado, sacou? É aquele cara que faz as coisas mais hediondas, assim, mas que você chora de rir porque ele faz isso contra os vilões, sacou? Que merece. Então, cara, é muito bom, velho. E a história, pra quem gosta das histórias pulp antigas, que envolve esses personagens, cara, a história é genial. Tem easter eggs escondidos que você, pô, às vezes eles estão andando na rua, assim, e tem um carinha vendendo jornal, aí você lê lá, erupções vulcânicas em Marte, sacou? Uhum. E, porra, você lembra da Guerra dos Mundos, que esse é a parada de início das Guerras dos Mundos, sacou? Uhum. Pô, é muito bom, cara. É umas paradas, assim, muito maneiras. E pra quem gosta de história pulp, eles exploram praticamente todos os da época. Eu acho que pra quem curte, assim, essas histórias pulps e tudo, deve ser uma sensação parecida com o cara que gosta de zumbis e veste um Zumbilândia. Ou exatamente. Que gosta de quadrinhos e veste um Kikeja vida. Exatamente, cara. Eu acho que deve ser mais ou menos por aí. É, né? Muito maneiro. Eu acho que vale a pena. O Alan Moore, quem conhece as obras do cara, sabe que ele não tá de brincadeira. Muito, né? Bom, muito bom. Minha última indicação, também um filme, mas uma animação dessa vez, que é o Batman contra o Capuz Vermelho. Eu acho que é baseado em uma série de revistas também, uma história que teve lá do Batman mesmo, se não me engano. É, acho que teve um período que aconteceu essa história nos quadrinhos. O que é interessante, assim, de assistir, eu acho que é um filme que tá, se não no mesmo nível, tá pouco abaixo do próprio Cavaleiro das Trevas, o Christopher Nolan, na minha opinião. Uhum. Uma história muito boa pra quem curte Batman, muito legal mesmo. Eu me surpreendi, eu não esperava. Acabei assistindo um filmaço. E o que eu acho interessante que é, foi uma coisa que eu falei na análise, inclusive, que o Batman nunca saiu da moda, né? Mas ele deu uma revivida agora, né? Com o Christopher Nolan. Uhum. E diferentemente da onda, da mitologia que o Christopher Nolan fez, essa animação, ele já traz um Batman mais clássico, né? Que eu mesmo não gostava muito, que aquele negócio do Batman, ele não usa uma armadura, né? Ele usa uma roupa, assim, né? É meio que nem o Homem-Aranha, né? Só que a diferença é que o Homem-Aranha tem superpoderes, né? Uhum. O Batman clássico, ele usa uma roupa, assim, não é uma roupa à prova de balas, nem nada. Eu acho que deve ter alguns... Tem aquele cinto dele, né? Que tem os apetrechos e tudo, mas não é uma coisa, assim, altamente tecnológica como a gente vê no Christopher Nolan, por exemplo, né? Uhum. Ele é mais explorando aquele lance que o cara é um cara bem treinado, né? O filme, o Batman contra o Capuz Vermelho, quem é o Capuz Vermelho, né? Eu também não sabia quando fui assistir ele. Que o Batman, ele é um vingador, né? Ele tá ali, é um justiceiro, melhor dizendo. O que a polícia não consegue fazer, o Batman vai lá e faz, né? Só que, de qualquer forma, o Batman, ele tem o código de honra dele, né? Ele tem aquela, como ele fala no filme, né? Ele tem a única regra dele, que ele não mata, né? Uhum. E o Capuz Vermelho, ele é um novo justiceiro que surgiu em Gotham City, só que ele faz o que o Batman não tá fazendo, né? Todo bandido que aparece na frente dele, ele quer matar, né? E isso acaba dando um conflito, né? Que o Batman, apesar de Gotham City ser uma cidade lixo, né? Ele acredita no sistema, né? Pode crer. Aí tem esse conflito que eu acho bem interessante, e a animação fez coisas que eu não esperava que poderia ser legais, né? Primeiro isso, que eu falei do Batman fantástico, né? Assim, que mostrou de uma forma que eu disse, pô, cara, isso é legal, uma coisa que comecei a ver com outros olhos, né? E a outra coisa que eu não achava que ia gostar nunca nenhum Batman foi o Robin. Depois que eu vi aqueles filmes do Joe Schumacher, eu disse, cara, Robin não, velho, nunca mais, tá ligado? Mas o Robin num contexto, que na verdade tem dois Robins, né? Que tem um Robin mais novo, que é o Jason Todd, e tem o Dick Grayson, que é um pouco mais velho, foi o primeiro Robin, né? Que ele já até nessa animação, ele já não é mais Robin, ele é o Asa Noturna, né? E eu sempre achei esse lado assim, disse, pô, isso é meio galhofa, né? Mas fica muito legal, cara. Explorou assim de forma que eu disse, cara, se o Nolan botasse um Robin nesse contexto, assim, desse jeito, ia ficar muito bom. Quando ele... Robin morrendo espancado por um pé de cabra. Isso. E isso não chega a ser um spoiler mesmo, porque a primeira cena do filme é o Robin sendo... Esse Robin mais novo é o Jason Todd, sendo espancado com o pé de cabra pelo Coringa, tá ligado, velho? E mostra sangue. Ué, né? Então o cara morre no começo do filme? Pô. No começo do filme, nos primeiros, sei lá... 5 minutos. Porra, então é esse que você quer? O Robin morto. Não, mas tem todo o contexto, tem flashbacks também que são interessantes. Tudo bem que o flashback não ia caber, porque, pô, falar no último filme flashback de coisa que não aconteceu, né? Mas assim, não é que eu queria que tivesse no Christopher Nolan, mas assim, abriu uma ótica que eu disse, porra, seria legal, né? Não é Chris O'Donnell, tem que afastar a imagem do Chris O'Donnell. Tá? Daria pra fazer uma coisa interessante, né? Assim, uh-huh. E o Coringa, pô, tá muito legal, né? E não é um Coringa, porque se você olha o Coringa do Heath Ledger, que é muito foda, mas ele é um Coringa que ele foge um pouco do personagem mais clássico, né? Você vê que o Coringa do Heath Ledger, ele não é tanto de fazer piada, assim, de ficar rindo que nem um louco, ele é mais irônico, né? Até a risadinha que ele dá no começo é uma risada irônica, né? Ele tá rindo ali, tirando onda dos gangsters, né? Uhum. Já esse não é aquele malucão também, assim, de realmente dar gargalhado o tempo todo, que também é legal, né? São coisas, assim, diferentes que também são legais, né? E tudo isso, velho, eu achei muito bacana mesmo. Pode crer. Muita gente pode passar batido. É um filme que não foi pro cinema, se eu não me engano. Foi direto pra locadora, né? Acaba ficando mais ali no nicho mesmo, né? De mais um fã do personagem, né? Que vai assistir. Eu mesmo não sou muito... Eu nunca fui muito fã de Batman. Eu fiquei mais, mais atualmente, né? Com os filmes de Christopher Nolan e tudo. Gostava do desenho que passava lá, acho que no SBT, né? Achava bem legal aquele desenho. Aquele desenho era muito bom. É, porra. Mais sombrio, né? E essa animação, pô, ele é aquele desenho, assim, bem melhorado. A minha última indicação, né, pra finalizar aqui essa orgia nerd, né, é um livro, cara, que ninguém indicou o livro até agora, que foi o último livro que eu li, um livro chamado O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, né? Acho que todo mundo conhece o Arthur C. Clarke aqui do 2001, Odisseia no Espaço. Com certeza, entre outras coisas, né? Grande autor de ficção científica. Mas né? O Tim que tá escutando, acho que conhece. Sim. O Tim que tá escutando, vai. E o livro é um livro de ficção científica, obviamente, mas o Arthur C. Clarke, ele é um cara muito inteligente, né? E assim como, por exemplo, o Carl Sagan, ele era um cara que unia conhecimento científico com com saber escrever, né? Ele escrevia bons romances. É. E O Fim da Infância é um livro de invasão extraterrestre. Nossa, eu não imaginava, né? O que acontece? Ali na década de 50, no comecinho da Guerra Fria, naves gigantes chegam no planeta, né? Naves extraterrestres. Muita gente pode lembrar disso, por exemplo, de Independence Day, né? Pode crer. O autor, até no prefácio do livro, ele diz, na última edição que saiu, um pouco antes dele morrer, ele diz que se tivesse uma cena que, porventura, o filme do livro viesse a ser filmado, seria mais ou menos como aquelas naves do Independence Day chegando. Nossa. Aí ele diz, porra, se fizer de novo, vão dizer que a gente tá plagiando, né? O Roland Emmerich, quando na verdade ele nos plagiou, né? Mas, assim, é uma ficção científica de extraterrestres que eu nunca vi. Foge de tudo aquilo que a gente conhece, por exemplo, do ET que vem pra colonizar, ou do ET bonzinho que vem pra nos ajudar. Não tem nada disso, né? É uma história que mantém o suspense até as últimas páginas. Isso que eu achei muito legal. Você só sabe as intenções dos extraterrestres no finalzinho, né? E convence, né? E convence, cara. Todo o suspense e o ambiente que ele cria pra chegar nesse desfecho é que é muito legal, cara. É aquilo, né? O caminho é melhor do que o final também, de certo modo. E assim, pra quem gosta de ficção científica bem escrita, eu acho que tem que conhecer esse livro do Arthur C. Clarke, mas não só ele, também as outras obras dele, que são, assim, os clássicos, né? Com certeza. O motivo desse título é você só entende no final do livro, assim. Você compreende o que o autor quis dizer com o título do livro, né? Que é muito maneiro também. Tem nem como falar, então, né? Não, é spoiler, se eu disser. Mas, assim, é maneiríssimo. Pode crer. É, isso é bem pegada de cientista, né, cara? Esse negócio de fazer, assim, uma parada que você fica se questionando e no final só que ele explica, né? A partir do título, né? Aquele momento que você dá um tapa na própria testa e fala... Puta que pariu, é isso. Exatamente. Agora, quando você começou a falar de invasão alienígena, o fim da infância, a imagem que eu tenho, assim, é que, sei lá, o cara foi abduzido em uma sonda anal, tá ligado? Acabou a infância, meu amigo. O diferencial desse seriado é que um dos protagonistas da série é o... Porra, esqueci o nome do cara. Eu acho ele tão foda. Porra, que diferencial da porra, velho. Não, é meu problema com nomes, aguenta aí. Cara, vocês não conhecem Firefly, vocês não conhecem... vocês não têm... palavras. Honra pra usar... Os melhores filmes dele são aqueles em que o ator que protagoniza o filme... O Kurosawa, ele influenciou muita gente de Hollywood, né? Exatamente. Fala, grande, né? Tipo Spielberg, George Lucas... Tarantino, né, cara? Tarantino? É, porra... Pô, Tarantino, pô, todo mundo influenciou ele, né, velho? ele é uma piranha, né? De todo mundo. Velho, até os filmes toscos lá que ele assistia influenciou, né? Nem ele deve saber o nome dos caras que faziam aqueles filmes, tá ligado? Mas influenciou, pô. Pô, eu ia falar alguma coisa. Lembra aí, homem. Tô tentando. Porra. Sacanagem. Porra, hein, Fly. Pô, deu um de Ike da porra agora, né, velho? É. E foi na hora que o Ike ia falar também, eu falei junto. Eu disse, ah, não, depois eu falo. Só que eu esqueci, porra. Caraca. Como é que é o nome? Wilhelmina, não sei das quantas. Aquela do Drácula de Bram Stoker. Alô? Alguém lembra? Cri. Porra, ninguém assistiu Drácula de Bram Stoker aqui? Assisti, mas é muito tempo atrás. Ah, eu assisti, porra, Porra, vocês são fodas. Mas, bom, que no filme ela aparece como uma vampira, né? E, porra, não tem nada a ver com isso no quadrinho, ela é só uma mulherzinha. É a Fame Nikita, La Fame Nikita, aquela mulher. Hã? Aquela mulher que foi o seriado, porra. Nikita. É a Nikita. Não sei, cara. No filme? Não, a atriz, porra. É Peter Wilson, acho. Ah, tá. No Drácula de Bram Stoker, isso daí. É. Não no filme, porra. Tô dizendo na Liga Extraordinária. Não tem uma mulher lá que fez o seriado Nikita? No filme, a Liga Extraordinária? É. Não sei, cara. Não sei. Whatever, né, cara? É, porra. Mas você tem que entender que quando o seriado estreou era outra época. O ritmo da narrativa é outro, né? Não, o próprio Guerra nas Estrelas, os primeiros, eles têm um ritmo meio devagar também. Sim, sim. É, tanto que eu acho que é um erro, o meu irmão acha que é o certo, mas eu acho que é um erro o cara que vai apresentar alguém, os filmes, botar pra ver episódio 1, 2, 3, depois o clássico, tá ligado? A trilogia clássica. Eu acho muito escroto. Todo mundo fica assim, porra, Yoda tá caduco, Darth Vader tá devagar. Não é assim que funciona, né? Ah, eu acho que você tem que colocar o episódio 4, 5 e 6 e não colocaram 1, 2 e 3. É, né? Ignorar simplesmente. Não, minto. O 1 é bem maneiro. O episódio 1 é bem foda. O que, menino? Porra, é o pior, velho. É o pior dos 6? O pior de todos, velho. Pô, não, cara. O 3 você tá de sacanagem, cara. O 3, ele me fez passar mal, cara. Pô, o 3 eu achei o melhor desses novos aí, mano. Se você for colocar o 2 e o 3, põe nas cenas de batalha. Agora você não vai me colocar naquele imbecil interpretando aquele... Faz Anakin Skywalker, cara. Eu saí do cinema e estufei o peito e disse, filmaço, vai ganhar Oscar. O episódio 3? Não vai ganhar Oscar nem tanto, não. Mas o episódio 3 eu saí, cara, orgulhoso de gostar de Guerra nas Estrelas, aí, quando eu saí do episódio 3. Você é um fanboy, cara. Mesmo você depois é um do aquela vergonha alheia. Mesmo depois do robô falando que a mulher perdeu a vontade de viver. Ali você, não dá pra mim mais. Abraço. Ah, velho, sei lá. Eu acho que quando o cara tá apaixonado, né, velho? Até o peito que a mulher solta é cheiroso, velho. Cara, vamos parar de falar disso enquanto a gente ainda tem tempo. E vamos deixar isso pra fazer um Gavias Tática só pra esse assunto. Falar mal, né? A gente falou bem naquele outro. Agora... Não de falar mal, mas de brigar e dizer as coisas que você não gosta. Porque, porra... É, né? É Gavias Tática desabafo. Os meus colegas, você não pode criticar a parada que nego já fala que você não... Ah, você não gosta de Star Wars, que você... Caiu o movimento. Eu quase saí na porrada com os meus amigos outro dia. Chegamos ao fim de mais um Gavias Tática, eu sou o Diego Flyfish e a pessoa que veio dar o ar da graça aqui, a Vivi está aqui de volta. Olá. Tá meio de volta, né, Vi? É, eu tô meio de volta com meio corpo, né? É, né? E teve gente que veio falar comigo aqui perguntando se você, quando tosse o pé, se você perde a fala também. Porque eu estava sentindo muita dor. Ah. E também porque eu sofri outro acidente no meio do caminho. E quando é que você volta ativa? Ah, eu ainda não sei, eu tenho que esperar. Tudo depende. Pois é, então acho que ainda vai demorar um pouquinho, né, pra o manual de sobrevivência voltar, né? Talvez lá pro fim do mês, começo do mês que vem. Desculpa aí, gente, mas esse segundo acidente não estava nos planos. É, né? Os seus planos é se acidentar apenas uma vez, né, por mês, né? Não, passou pô, da meu conta. Plano era só fazer a cirurgia, não é? Era cair depois da cirurgia. Até lá vão fazendo regime. Ah, que isso? Tem tanta receita lá pra vocês fazerem, pô. Beleza, então vamos aqui falar do Gavias Tática passado. O que eu vou falar? Eu não participei. Você participa. Ah, você fala dos trolls? É, menina, não é desse. Ai, que burra, que tô enferma. É, né? Bateu a cabeça. Cara, só falta bater a cabeça mesmo. Então vamos falar aqui do pessoal que comentou? Bastante gente comentou também. Foi, né? Temos aqui o comentário do nosso ouvinte novo velho, né? O Caio Braga. Já andei jogando Monster Hunter com ele esses dias. Que usa avatar de mulher, né? É, ele usa avatar de mulher. Não que você possa falar, né? Não, mas aquela conta ali... Comentário também da Nathalie, que tem um blog onde ela já trollou o pessoal. Eu li, aliás, foi muito engraçado, mas teve gente que não gostou. É, ela trollou umas amigas minhas. Comentário do Neto também. Também do Apreda. Que mandou a pronúncia do Nick dele, né? Eu estava certo. Sim. Do Yves Chalmazine, que disse que ele foi trollado pelo dublador do Tintin, o Ike. Pô, eu fui procurar vídeos do Tintin, eu não lembrava como é que era a dublagem do Tintin. Eu lembro um pouco mesmo, velho, mas eu sou mais Louro José. O Ike tem voz de Louro José. Às vezes tem, cara. Quando ele dá aquelas engasgadas dele, fica parecido. Tem também o Jonas. Recebemos o comentário do Louco, que participou do Gavias Tática passado. Gustavo Corso Ribeiro. Do Wallach. É, né? E agora a gente já sabe como é que pronuncia também. Tem também o comentário do Burns, que não é o Burns, nosso antigo amigo. Daquele vídeo do Oscar, né, cara? É um Burns novo. Seja bem-vindo, Burns. Seja bem-vindo. Ele é um visitante novo. Comentário também do Diego Ferreira. carinha aí que anda comentando bastante. Tem também o comentário do Emiliano Eloy Silva Barbosa. Comentário do Jean Lucas. E tem também o Valdir, que fez aqui uma crítica pra você, dizendo que você fala muito, tá ligado? Nossa, mas eu falo demais mesmo. Fala mesmo e a gente corta ainda. Eu tô tentando começar a estudar uma maneira de substituir por sabe, tá ligado? Você tá ligado que eu tô tentando arranjar uma maneira de substituir por sabe, né, tá ligado? Porque pelo menos deu uma melhorada. É que nem o Azaghal antigamente tinha de sacolé. Sabe qual é? Sacolé? E só... Ah, não tem mais ninguém? Não, só tem o Fábio aqui fludando de novo. Ah, é verdade. E aí, Vi, já que você está aqui, né, fazendo essa participação especial aqui, você poderia ler o e-mail que recebemos? Claro. Adivinha de quem é? Adivinha quem chegou? Do nosso grande amigo Eduardo Cosso, de 32 anos, São Paulo. Amigos engavetados, eu primeiramente indico o filme norueguês chamado The Troll Hunter, que é filmado como se fosse real, mas isso não tem nada a ver com o tema deste cast. Peraí, esse filme, não sei se você lembra, eu cheguei a falar em um Gava Estática, lembra? Lembro. É bom esse negócio, cara? Eu pensei que era zoado. Sabe lá Deus, né? Ou será que ele indicou pra trollar a gente, né? Pode ser, né? Pode ser, né? Já que ele não deu nenhuma opinião pessoal sobre o filme, é, né? Não chegou então... a falar que era bom, né? Ele só indicou. Não, só indicou. Beleza. Bem, o caso da Rebecca Black não é apenas o vídeo dela ser trollado, mas ela foi até ameaçada de morte por uns malucos que odiaram o vídeo. A letra realmente é um lixo, atuações péssimas no clipe, mas o pior é a voz dela, dói o ouvido. Ela também virou um meme, como exemplo temos Rebecca Foda fazendo mashup. É mashup que chama isso? Acho que é mashup. Mashup com Sou Foda. Cara, muito bom, você viu? Não, não. Nossa, muito bom, velho. Melhor versão de ambos os vídeos, do Sou Foda e Rebecca Black. Fez o mix perfeito. Ok, esse foi o e-mail do Eduardo Cosso, lá que participa do Destino Poltrona, destinopoltrona.com.br, e também do MasmorraCast. E se o pessoal quiser mandar um e-mail, Vi, como é que eles fazem pra gente ler aqui? Ou você manda para contato@gaveteiro.com, ou você vai lá na página do Gava Estática e preenche lá a fichinha. Pode seguir a gente no Twitter também, né? Claro. Fica o nosso Twitter. É @ogaveteiro. Você também pode ver aí na postagem, de uns dois Gava Estáticas pra cá, a gente tá começando a colocar os Twitters dos participantes dos programas também, né? No Gava Estática passado, por exemplo, a gente colocou do Gaveteiro, da gente, e colocou do Louco, que participou também, né? Só do Aiken, que nunca tá, porque o Aiken não tem Twitter, né? É, ele é muito resistente a novas tecnologias. É porque não roda na máquina de escrever dele, né? É, deve Acho ser. Que o Twitter dele deve ser um passarinho de verdade, né, cara? Que manda um pombo azul, né, cara? Um pombo correio. A outra coisa que a gente tem pra falar é que finalmente eu coloquei lá as videoaulas de como fazer um podcast lá no blog, coisa que eu tô prometendo ter um tempo. Eu vi. Foi? Você aprendeu a fazer? Eu já sabia. Você já sabia? Já, só faltou a plaquinha. Eu já sabia. Quem puder, dá o feedback, né? Comenta lá. Se tiver alguma dúvida, posta lá também. Principalmente, divulga aí pra quem vocês conhecerem, né? Se souber de alguém que tá querendo aprender como fazer um podcast. É, eu achei assim, que ficou muito bacana. E por experiência própria posso dizer que tá muito bem explicado, porque foi assim que eu aprendi. Olha só que coisa. Só que foi ao vivo, não tinha vídeo não. Com o que tem lá na primeira aula, já dá pra você iniciar, né, um pequeno podcast bem simplesinho. Aí dependendo do feedback, dos acessos e tudo, aí foi um episódio piloto, né, esse tutorial. Basicamente é isso, se a coisa vingar, esse piloto vingar, eu vou dar continuidade, se não, aí a gente engaveta, né, cara. Por isso, divulgue o máximo que puder, que aí ser mais fácil a gente dar continuidade ao projeto. Afinal, é um saco falar se ninguém escutar, né? E ninguém comentar. Né? Yeah. Só o Gava Estática, né? Que mesmo quando ninguém comenta, a gente dá continuidade. Não tem jeito. É, porque o Gava Estática a gente faz por teimosia, né? Tchau. Falou, pessoal. Até o próximo Gava Estática. Tchau.